Fala, galera! Estamos começando mais um BAMIXES! Eu sou Evandro, aqui comigo temos o Rebolha! Nada a comentar. Mentira. Anotem essa frase, anotem, é pra anotar, hein? Liberdade é cagar com a porta aberta. Sirvini! Tamo aqui sendo ridículo e digno de pena. Desde sempre. Então, galera, estamos aqui cumprindo o que a gente prometeu, né? Que a gente ia fazer uma leitura de comentários de 2016 e agora estamos fazendo a 2017. Então, 2017-1. Estamos no mês 6, exatamente, gravando dia 13 de junho. A gente sabe a partir da... Então a gente tem de junho até janeiro de comentários pra ler. Então... isso aqui é um intensivão da porra que a gente não vai mais fazer. É, a gente pretende não fazer mais isso, tá ligado? Mas vamos lá então começar essa porra aí. Bom, eu não sei vocês, mas eu não fiz isso. Então, tipo, inclusive, enquanto vocês estavam procurando comentários, eu tava procurando reportagens sobre os nomes das paquetas, inclusive... Pitucha Pastel, minha favorita. Caralho, Catuxa, tinha um nome muito bizarro. Pitucha Pastel. Vamos começar essa porra aqui. Pasme, cara, Pitucha Pastel é a Letícia Spiller, velho. Ah, era essa? Ah, sim, então tá. Então tá trabalhando. Sirvini. Põe ela girando Cala no, a boca. Põe ela girando no banner. Cala a boca. Cala a boca. Vai ler comentário. Vai, Vini. Então, eu vou ler um comentário aqui, porque como o Godoka não está presente, e eu tenho certeza que ele gostaria muito de participar da leitura de comentários, eu separei vários comentários de vários posts do Godoka que me agradam. Então, não faz sentido nenhum, mas vamos lá. Primeiro post que eu vou ler é o post sobre o Rei de Amarelo em quadrinhos. Inclusive, estou aqui para dar uma reforçada na dica aí do Rei de Amarelo, que é um puta de um livro. E nesse post, o Godoka falava sobre as impressões que ele teve a respeito do Rei de Amarelo e tal. E vamos a alguns comentários, então. Tem o comentário aqui do Winter Sorg, né, o membro do falecido ressurgido BDE. Não sei há quanto ano. Ia comprar, mas vou passar longe porque de medíocre já basta a minha vida. Eu acho que esse comentário me define bastante, né? Achei válido ler ele. Inclusive tem outro comentário aqui que é do Frog Walking, que ele comenta: para mim, Rei de Amarelo é o Rastur, o Inominável. E é verdade, o roteiro continua sendo um espinho no pé da maior parte dos artistas aqui. Isso referido ao fato de que a arte do quadrinho é muito boa, mas o roteiro é muito fraco. Daí o Edalmir Biscaia Neto, ele comenta: mas é o Rastur. Em nenhum momento nos livros é dito que o Rei de Amarelo é o Rastur. Rastur e o Rei de Amarelo são comentados de forma diferente, tá? Assim como Carcosa, tipo, tudo são só referências, nada é explícito nessa porra. Então pode entender o que tu quiser, mas não pode afirmar com 100% de certeza que é o bagulho. Pronto. Era esse comentário que eu tinha pra ler desse post. Eu só quero dizer que nesse momento eu tô com a boca aberta olhando pra tela pensando, hein? Não entendi nada, mas beleza. Desculpa, eu dei uma nubizada aqui. O que vocês estão falando? Zeus? Desmuta. Aí, pronto, agora sim. Aí. Eita, agora tá bom, hein? Entre aspas, mas tá bom. Fala aí, Zoe. Você já botou pra gravar de novo? Tá, só um pouquinho. Beleza, tá gravando. Vamos fingir que nada aconteceu. Faz este. O que a gente faz de melhor? Fingir que nada aconteceu. Faz este. no post dos Guardiões da Galáxia, o que foi que eu acabei de ver? O Manhattan, ele disse o seguinte: que Xenia, isso é incrível de poder se arrastar ao invés de levantar e correr. Pela posição da moça na imagem, só tem uma coisa a dizer: Oxiurus! arrastando a bunda no filme, com muita elegância. Esse é do podcast, ou não é isso? Não, do Guardiões, né? É, dos Guardiões. Ah, dos Guardiões, não. Os Guardiões da Noite. Ah, tá. Achei que era Guardiões da Galáxia. Guardiões da Noite, não. Os Guardiões do Russo lá. É, que a mulher não sabe correr, ela só sabe andar com a bunda rachando no chão, que é um poder oculto dela. Porque quando ela bate, né? Isso. Quando ela bate com a bunda no chão, né? É, tá, você sabe como que é. Por isso a referência de Manhattan ao bichinho do cu. E só uma referência curtinha, no Ben Amish 162, não é 105, é 162, melhores fases de HQ, é só isso aqui, o Felipe P. Silveira e o Strider Tag fazendo comentários enormes que a gente nunca vai ler inteiro nesse podcast. eu vou aproveitar então, eu tenho um rapidinho desse podcast, que é o das melhores fases de HQ, é esse, né? Isso. Que o professor Pinto comentou: Super-Homem fazendo genocídio? Quem nunca? Aí ele botou: ele mesmo. Aí o doutor Koff Zoófilo aqui, ele botou: saiu um Ben Amishes com o Máximo no mesmo dia que, sim, ele mesmo nasceu. Significa? Aí o Egon comentou: sabe quem nasceu no mesmo dia dele mesmo? Sim, ele mesmo. Que coincidência. Eu ri muito idiota desse comentário. É um livro de especialidade, assim. É, cara. Os caras estão atingindo. Especialidade nível, né? É isso. Pela instituição de mesmo. É o nível. É outro. Daqui a pouco a gente para de contabilizar em garibinhas e vamos contabilizar em retardo. vai, Amaro. Aqui no post Ronin, a nobre arte de rever conceitos, by me, o comentarista disse o seguinte: na minha opinião, nem essa nem qualquer outra HQ deveria custar tanto. Ninguém anda cagando dinheiro, só li verdades. Aí o Manhattan vem e responde: o achachá vale, dou 100 reais e mais meia hora de cu pro Alamu. Manhattan, putinha, né? Do Alamu. Que fã é esse, né? Medo. A gente não sabe se o Manhattan não faz isso nem troque da revistinha ou se faz só por fazer mesmo. Quem não garante que ele bate a curirica, né? Tendo a foto do Alamu. A chunheta lá, a chorunheta. Vendo meu nome com e batendo a chorunheta e depressão. Baixo chuveiro. Caraca. Deixa eu ir em ordem aqui. Tem uma muito boa do comentarista nas drogas aqui. Que é o Ben Amish 154 de Black Mirror, temporada 3, que eu nomeei como Black Mirror 3, pra fazer referência à terceira temporada. Não quer dizer que era o terceiro podcast que a gente tava fazendo sobre Black Mirror. O comentarista mandou aqui: e vocês nem me chamaram, tô vendo que é hora de trocar de amigos. aí eu, tipo, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer não, com isso, né? Segue isso aí. Sim. Desse também. Aí eu botei: esse é o problema, eu falei, esse é o problema do cara ser antissocial. Eu lembrei de ti quando compartilhei no Facebook, mas não tenho o Face dele pra marcar porque o comentarista não tem Face. Aí ele falou: eu tô no Whats, eu tô no Skype, não chamou porque eu não quis. Aí eu disse: não, pera, como assim? Tu participou desse podcast, ô idiota? Não, quebrando o medo, parece que o diálogo é só essas três frases. Mas eles ficaram uns 10 parágrafos discutindo isso. Tipo, cara, ele cismou que era um terceiro podcast de Black Mirror que a gente não chamou ele pra participar, tá ligado? E ele tava tendo. O Evandro não tava pescando a piada idiota do comentarista. Não era piada, tipo... cara, ele achou que era outro mesmo. É, sabe o que é isso aí? É tipo colocaram uma foto essa semana no Facebook, era assim: como enganar toda a segurança de um shopping? Pegue 3 porcos, escreva 1, 2 e 4 e solte eles lá dentro. E só assista o segurança procurando o porco número 3. Não existe. Eu acho que eu tinha esquecido só de colocar o nome dele na descrição, tá ligado? Mas o bagulho ele tinha participado, ele ficou viajando ali, chorando, né? Ah, vai lá, Vini. Deixa eu ler um aqui então. Vou ler um aqui sobre mais um post do Godoka. Onde ele fala sobre o admirável mundo novo. E aí a gente tem um maravilhoso comentário de Anubis Necromancer, né? Que eu vou ler um pedaço, porque eu não quero ler todo ele e eu não vou ler todo ele. Me recuso. Que ele começa da seguinte forma. Admirável mundo novo. Ponto. Assim como 1984, entre parênteses, socialismo. Revolta em 2100, entre parênteses, teocracia. E Logan's Run, entre parênteses, consumismo. Aí ele abre colchetes. Esse eu tive que ler em inglês. Fecha colchetes. Formam uma tetralogia básica para se entender aonde o extremismo pode levar a humanidade. Aí, cara, por que caralhos faz diferença se ele se filha da puta leu inglês ou não? Tipo, não faz diferença nenhuma! Ele leu! Foda-se! Acabou! É porque o Anubis, cara, por mais sensato que o comentário que ele tá fazendo seja, sim, ele tem que colocar alguma coisa que não faz sentido. Vai conseguir você respeitar ele menos. Eu só li por uma da Mônica em inglês. Mônica's Gang. É. Aí tem mais alguns outros comentários que tipo, tem um que é o do Skywalker Alexandre também, que ele comenta. Esse livro é um tremendo clássico das distopias e ficções científicas. Mesmo após mais de 70 anos continuar sendo um livro bastante atual e chocante. Somente um ser brilhante igual ao Mestre Huxley, entendam? Mestre Huxley, para ter escrito essa obra para lá de curiosa. Ele não chega a ser, assim, um mestre curumada, mas, tipo assim, parece ser legal. Eu ainda não li, né, o Admirável Mundo Novo, mas o Iron Maiden tem um disco chamado, né, Brave New World, que é muito bom, né, inclusive recomendo, hein. E tipo, se o disco da era é bom, então o livro vai ser bom também. Cara, essa tua lógica, o livro é baseado no disco do Iron Man. O livro é baseado no disco do Iron Man. Ah, exatamente. Tá, então tá explicando. E aí tem um outro comentário aqui que é do Discos Aqua, que ele comenta o seguinte: livro lixo de um conservador maluco e doente mental que era contra a evolução. Cara, eu não sei se ele era bem contra a evolução ou se ele era realmente doente mental, né? Mas, tipo, ele escreveu um livro que é lembrado até hoje e tu não consegue nem escrever o nome de um perfil do Discs. Então, complica, né, cara? Tipo, ou tu não sabe escrever ou tu usou o nariz pra escrever, né? Eu acho. Força aí, cara. A pontuação está a favor do velho louco. Força aí. E aí que tem um último comentário desse post, que é do jovem aí chamado Evandro Louco. Que é, maldito Godoka, sempre me deixa com vontade de ler esses livros. Eu nunca leio porra nenhuma. esse é meu jeito ninja de viver. Isso me lembrou outro comentário que a Evandro fez hoje no post do jogo do Homem-Aranha, né? Que muito parecido com o meu jeito de pensar também. Cadê aqui? Momento. Ah, sim, aqui. Esse uniforme está muito cheio de firulas, mas o jogo parece ser muito foda. Nunca jogarei. Filme muito bom, uma estrela. O bagulho é pro PS4, cara. Nunca vou jogar essa merda, velho. Eu já falei, se vocês abrirem um Patreon pra mim, eu jogo pra vocês. Depois põe um vídeo na internet. Aí vocês podem imaginar que vocês estão jogando. Eu vou até pegar um controle, tá ligado? Vou ficar olhando. Ele vai vídeo. Jogando, a gente vai gritando os comandos, né, ao vivo pro Skype. Vai, mira lá. Eles vão fazer streaming. É que nem aquele bagulho do Twitter, que cada pessoa diz um comando. Só que no nosso, cada um tem que mandar um áudio gritando o comando, tá ligado? Ah, aquele... Cara, o cara... Hugo do século XXI. Não sei se vocês lembram aquela vez que tinha aquele... Aquele Twitch TV do Pokémon. Sim, isso que eu tava falando. Sim. E aí cada um mandava um comando e, cara, ficava o Ash... Eu, tipo, o Ash ficava igual um idiota, rodopiando. E eles conseguiram terminar o Pokémon, cara. Eu jogando, eu nunca consegui terminar aquela merda, tá ligado? Não, levou 40 dias pra terminar o Pokémon, né, cara? Mas cara, tipo, terminaram milhões de pessoas, cara, cada um mandando um comando diferente, e o cara, eles conseguiram terminar o jogo. Cara, eu acho que aquilo lá é fake, meu. Nunca ia funcionar aquilo, velho. Nunca. Eu juro mesmo, cara. Cara, mas eu tu acho via. Que é muito fake aquilo. Mas tu via o jogo, cara. Tu via que o bagulho avançava mesmo, com aquela doideira, e entrava em inventário e saía de inventário. Sim, pra colocar o nome, até que o nome ficou A. O nome do personagem passou a ser A. Porque não tinha como. Aquilo foi sensacional. Era foda, porque tipo, imagina só, o cara demora 5 anos pra chegar no primeiro ginásio. Ou ele demora 5 anos pra pegar o primeiro Pokémon. E daí quando tu vai pegar o primeiro Pokémon, eles decidem botar o nome do primeiro Pokémon de 023A. E, tipo, cara, não faz sentido eles terem conseguido virar aquele jogo, cara. É muito bom, sério, cara. Pior que conseguiram, cara. Galera que acompanha direto o negócio, o andamento, cara. Tipo, fecharam uns três jogos do Pokémon, cara. É, depois eles fizeram de outros, assim, mas aquele o primeiro lá foi mais foda, cara. Porque a galera pirou. O primeiro foi o que eles levaram mais tempo, inclusive. Depois os outros, parece que eles chegaram num consenso mais. vamos continuando aqui. Zeist. Não, peraí. Acabei de chamar o Zeist. Não, acabou de chamar o Vini. Ah, tá, sim, que falou foi o... Tá. Então, vai, Zeist. Tá, no novo trailer do Wolverine, mostra demoraram muito para acertar a mão. What? Não, esse é o nome. É o título do post. Tá. Novo trailer do Wolverine mostra demoraram muito para acertar a mão. O Cleiton Mello diz o seguinte: a minha esposa faz que fofo, com as garras saindo da mão da mini Wolverine. What? Olha ali com a cabeça dele. Cara, é tão mortal. Eu lembrei da mãe de um colega meu que ela ficava com dor dos orcs do Senhor dos Anéis. Matou o bichinho. Ai, coitado do bichinho. Eu conheci uma mina que ela achava os orcs do Senhor dos Anéis, tipo. Cara. Conforme eu falei no Coisas que Irritam 3, tinha gente no cinema achando que o Logan era filme de comédia, né? Filme de comédia. Então, nada mais justo do que achar devia fofo. Achar fofo, porque não, a esposa do Gleison devia achar que era uma comédia romântica. É. Eu não duvido, cara. Comédia romântica entre o Wolverine e o Xavier. Ultrapassa gerações. E no Ilustra dos Amishes. Os amigos versus Segui. Nessa edição, o Segui está louco de drogas. É a Intervention, é a saga Intervention. Intervenção no Segui. O Frog Walking disse que o Zeist parece estar saindo do cu do Segui. Isso aconteceu uma vez, eu não vou comentar mais isso. É uma alegoria ao parto. É só isso aí. Se o Segui quiser comentar mais sobre isso aí, ele pode falar. Vai, Amaro. Aqui no post, um senhor estagiário do Zeist, o comentarista diz o seguinte, ele parafraseia o Zeist e diz assim, um dos maiores duelos da espécie humana é velho contra a tecnologia. Aí o comentarista continua, né, concordo plenamente, tentar fazer um idoso usar o caixa automático é passar raiva. Aí vem o Better Call Harvey que diz o seguinte, desisti tentando convencer minha avó a usar o interfone. Qual a dificuldade de usar o interfone? De tirar o telefone do gancho e colocar na orelha? Ou então apertar um botão. Essa senhora é uma cientista espacial. Cara, assim, ó. Eu sei que tem gente aí que eu acho que eu sou uma pessoa horrível. E tudo mais. Sim, eu sei que eu sou um velho que eu não sei usar PC. Mas não é sobre isso que eu vou dizer. Cara, eu trabalho com idoso, tá ligado? Então, tipo assim, ó. Vocês têm que entender que para trabalhar com idoso tem que ter um nível de paciência. Sim. E compreensão da realidade deles, que é muito difícil tu entender, cara. Cara, a gente vai entender isso quando a gente for velho e tiver novas tecnologias, a gente não vai saber usar, cara. Tá ligado? Tipo, pô, imagina só, poxa, eu não vou saber usar a mochila voadora que o meu neto de 5 anos vai usar pra escola. Tu vai quebrar a bacia, tá ligado? Com essa porra. Vou quebrar a bacia. Vou ter que usar o esqueleto do Batman do Reino do Amanhã lá e vou ser manco, cara. O Vini já não consegue se adaptar agora. É, exatamente, cara. Então, tipo, porra, eu vejo assim, eu vejo pela minha avó, cara. Inclusive, a minha avó, ela tá aqui em casa, ela foi fazer uma cirurgia, então eu tô cuidando dela. E ela veio conversar comigo esses dias e ela falou o seguinte, cara, eu achei um barato que ela falou. Ela assim... É, meu filho, mas sabe que eu não gosto muito desse celular aí, dessas coisas retinhas e tal. Eu, como assim retinha, vô? Não tem botão, não tem coisa de dobrar, de abrir, a gente não sabe se tá ligado, se não tá. Eu, mas, vô, mas tem a tela, né, vô? Dela, ah, mas e se dá um problema na tela? E aí? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que é difícil, cara, tu analisar pelo raciocínio dela é muito lógico. Porque se tem botão, ela sabe onde ela tem que apertar. Sim. Se tem um negócio de abrir, ela sabe que ela tem que abrir pra ele... abrir e mostrar alguma coisa pra ela. Agora, se é uma caixa materna, né? Se é uma caixinha com uma telinha e as coisas acontecem, é difícil de tu te ligar o que que tá acontecendo, aquele monte de treco brilhando, coisa pra apertar, coisa que faz barulho, não sei. Então, é confuso às vezes, cara, tem que dar uma colher de chá pro vô e pras vó, cara, porque não é fácil, cara. Quando a gente tiver lá e os nossos netos estiverem usando pet labor pra jogar bola, vai ser fodido. Eu não falo nada que eu já tô tendo dificuldade hoje em dia com o meu celular. Você nem mexer nessa porra desse Instagram. Eu sei que meu celular tem mais do que duas funções, cara. Tem uma nova função, mas não posso dizer quais seja. Eu particularmente não consigo usar o meu celular pra coisas que não sejam, tipo, práticas ou úteis. Tipo assim, os aplicativos que eu uso é tipo WhatsApp, essas coisas pra ver temperatura, pra ver se vai estar frio ou não, bloco de notas, o tradutor que eu uso pra estudar outros idiomas, coisa pra ouvir música. Agora, porra, velho, 300 mil aplicativo pra ver se o bagulho tá reto, aplicativo pra ver que cor que é essa, aplicativo pra ver que música, toma no cu, cara, não precisa dessa porra, não. Aplicativo pra ver se a terra é redonda. É uma régua, né? Eu imagino o Vini assim com o pessoal, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma selfie, aí o Vini pega o celular e diz, segura aqui, aí a pessoa segura e faz a pose, de repente o Vini tá virado pro outro lado, mexendo numa pochete, tirando uma câmera analógica, né, dentro da pochete, mas pronto, agora sim, vamos tirar. Lambi-lambi, né, cara, ele monta, começa a montar um lambi-lambi. Alguém liga a pólvora aqui pra mim, pólvora. Vá se fuder, senhor, por gentileza. Deixa eu pegar um post aqui do... Que é o post do Manhattan explicando por que tem que limitar a banda larga, né, cara? Que post excelente. E teve vários comentários, cara. Teve comentários, por exemplo, com o do Sassá. Muito louco, quero fumar esse troço que você usou antes de postar esta viagem. Naze, sem comentários. Aí teve o... O Luiz, nosso amigo lá do Geek Burger. Edificante e elucidador. O verdadeiro abre-olhos. Totalmente must read. O Super do BDE. O que foi isso? O Walter Supermercado. Meu Deus, que texto. Tem aqui o... Tem um que não gostou, que foi o Jones Man, que ele botou... Cheira meu pau, viado. Post lixo. Post lixo. Aí eu escrevi que muitos mineiros das jazidas de internet morreram pra ele poder postar esse comentário, tá ligado? Eu acho que ele tinha que ser mais grato. A gente percebe os caras que caem no site sem querer, né, cara? Sim! O cara tá pesquisando. Fazer um adendo que eu acho a imagem desse post maravilhosa, que é a tesoura do Bob Esponja. A tesourinha do Bob Esponja eu acho muito boa. Cara, esse post é cheio de gráfico, cara. Esse post é muito. Cara, é muito. Sim, cara. Até vocês viram parar que vocês acham que é alguma coisa. Digo mais, senhores. Esse post é o balde de 2017. Tá? É, bota lá no. Bota lá no troféu. No Gremlin Latino, de 2017. O troféu Baldinho. O troféu Baldinho. Tem o comentário do Better Call Harvey aqui, ó. Minha internet no trampo acabou de cair e no navegador do Google Chrome aparece um dinossauro. Logo mais embaixo diz, DNS Failure. Ou seja, a internet realmente é extraída do petróleo. Tem um comentário do Hellboy aqui. Doutor Manhattan, se eu cavar um poço artesiano no quintal da minha casa para obter internet bruta para consumo próprio, eu devo comprar um dessanilizador. Churumino. Esse texto tá tão bem escrito que eu vou citar ele no meu TCC. Aí teve a continuação do post, que foi o... foi um post do Zeste dizendo qual era a solução, e a solução tava na cara, que era refletir na pele sem barba do Vini. Filha da puta, eu quero dizer uma coisa bem clara. Eu não li esse post, estou surpreso no momento. Eu quero o link dessa porra, vai tomar no cu. Tô passando aí. Tem até um desenho mostrando como vai ser feito, Vini. Como é que tu não viu esse post? Mais fudez, veste. Vai tomar no cu. Eu devia ler mais o nosso site, sabe? É, devia entrar de vez em quando. É assim, cara, porque quando eu fiz aquele post da careca do Godok, ele reclamou comigo na hora. Eu vou. Oh, pegou pesado. Tadinho do Godoka. O cara tão gente boa. Eu até mereço, cara, mas o Godoka não. Pode baixar ali, Vini. Tem até um diagrama explicando como seria feito essa. Porra, tem tudo uns cálculos ali. Tô vendo. Mas fudeu, cara. E aí tem. Aí, só tem um comentário do Bob Balbúrdia que eu separei aqui, que foi o. Que ele botou aqui. Cara, vocês são demais. Enquanto muita gente por aí só sabe apontar o problema, vocês trazem a solução. Estou emocionado, parabéns. Tá aí a grande solução. Refleti o raio na cara sem barba do Sirvini. E aí acertar os asteroides que tem minério de internet. Isso, pra poder puxar eles. Isso aí, cara. Que filho da puta. Ai, vai lá, Vini. Ai, caralho, que vibe, meu. Tá, eu vou. Vamos passar de uma coisa boa pra uma coisa estressante, então. Vou ler alguns comentários do Benhamish 167, Coisas Irritantes 3, com participação do nosso amigo Thiago Messias, aquele que. Aquele podcast do GIF da Foca, que pegou a menina e aí Foca, a menina virou a menina Foca. Joel Santana comentou o seguinte: eu me identifico com essa parada de encontrar esse colega de escola depois de anos. É um saco, não tem papo com esse tipo de gente e eu finjo que nem conheço, passo reto. Eu acho que eu deveria fazer isso, cara. Todo mundo deveria. Pô, é difícil, cara, porque às vezes os cara te vê de longe, cara, e nem aquele maluco que tá na tua direção, tá ligado? O cara tenta ser simpaticão, e daí fica forçado pra caralho, cara. É tipo o Craven o Craven, o caçador da amizade, né? É tipo isso. Não, marca aí, passa o WhatsApp aí, mano. Vou marcar um dia passa pra ele. Passa o WhatsApp aí, cara, passa o WhatsApp daí. Aí no primeiro dia o cara ele já te manda um monte de putaria, tá ligado? Pelo WhatsApp. Porra. Aí o cara. Acorda de madrugada, tá ali em pé, no pé da cama da pessoa, e o cara tem aquele susto e faz, tava te olhando dormir, na broderagem. O cara acaba entrando, que nem aquele filme do Jim Carrey, cara, entra na sua vida aí. É o peste. Sim, o pentelho. É o outro que é tão ruim quanto. Aí tem outro comentário do Luiz, né, do Geek Burger, que ele comenta: aguentei 1 minuto e 19 segundos da música da Jubileu. No refrão parece que ele tinha, tipo, 5 refrões diferentes numa frase só e resolveu fazer todos. Cara, eu não lembrava dessa porra, velho. E era muito ruim aquela música, cara. Deixa eu ver, mais um comentário aqui do Super do BDE, inclusive vai tomar no curso. Bedé, a palavra merenda me irrita. Nunca vou me esquecer dessa. Deixa eu ver o que mais aqui. Marcel de Souza falando aqui com 100, 200% de razão, que é: pô, Vini, não se acovarde. Porto Alegrense é foda mesmo. Vai tomar no cu, né? Porto Alegrense é tudo um bando de cuzão que só sabe usar garfo e faca. Vai se fuder, mano. Caralho, tipo, tu não sabe usar garfo e faca, filho de uma puta? Não, eu sei, mas dá pra comer X, cara. Porra, comer X de garfo e faca, usa as mãos, porra. Como até, cara, se eu quiser, eu como até cachorro quente, garfo e faca, velho. Tu não é ninguém pra me dizer como eu devo comer a comida. Ai, nossa. Meu corpo, minhas regras. Porra, meu cachorro, minhas regras. Depois você não reclama quando eu enfiar o garfo na sua orelha e a faca no seu olho. Uia. Agora vai uma série de comentários que eu achei muito show de bola ainda desse mesmo podcast, que é o Egon comentou. Coisas que me irritam. O grupo de pessoas que ficam em pé no ônibus lotado e por algum caralho te rasa os paus no cu e ficam no meio do ônibus bloqueando a passagem, deixando o ônibus ainda mais apertado. E aí veio o Real Bolha 2, né? Também conhecido como Amaro, eu acho que é o Amaro. Porque esse Real Bolha 2, né? Tipo, ele perdeu a senha do primeiro. Foi isso mesmo. É tipo que nem eu. Eu não comento mais no Discs porque eu esqueci a minha senha. Vou fazer. Aí o comentário é o seguinte: cacete, velho, só de ler isso eu me preencho do mais puro ódio. Quando eu ia pra faculdade, que a galera ia com as mochilas parecendo os cascos das tartarugas ninja do Michael Bay, e além de parar no meio, seguram nas barras laterais dos dois lados, fazendo um pole dance duplo. Um dia eu tava com tanto ódio que esbarrei num fela da puta desses e o cara virou com a cara feia. Mas quando me viu, baixou a cabeça e foi se recostando de fininho no canto e pedindo desculpas dado ao meu semblante sereno. Temos que a Mara é uma pessoa, né? Uma pessoa bem de boa. E o último comentário. Último comentário desse post, que é o Marcel de Souza, que diz: tamo junto, Vini. Bora juntar um pessoal para cagar a pau. Não, cara. Inclusive, vai tomar no cu se tu estiver ouvindo essa porra. Ela vai se fuder, seu bosta. É só pra botar um P ali pra ficar legal. Botar um P, eu vou botar um P sendo derrame, igual do jeito que tá falando agora. Tô todo bugado. Mas é isso. O Evandro vai encher de pia. Vamos responder uma dúvida do comentarista no post do Mr. Church. Ele pergunta, o que está entre... Eu menciono no post que está em terceiro no meu top 5 profissões que não respeito. Aí ele pede para fazer um post disso, né, um dia, por favor. Eu não vou fazer um post, né, mas eu vou falar quais são. Estatístico, psicólogo, crítico de cinema, sociólogo e youtuber. São 5 profissões que eu considero como palpiteiros. Palpiteiro. O cara estuda pra caralho lá, o cara pra se chamar de palpiteiro. É palpiteiro, palpiteiro de estatística. Você tem 2 frangos. Tem você e seu amigo. Você comeu 2 frangos. Estatisticamente falando, cada um comeu 1 frango. Não, caralho, ele comeu os 2, porra. Uma suruba. Psicólogo. Ah, porque não sei o que, de acordo com o que, não sei o que, cuida da sua mãe, que não sei o que, obviamente. Você sonhou com um abacate, quer dizer que você quer ser um psicólogo. É. Crítico de cinema, também não tem nenhum valor na sociedade. Eita. Sociólogo. Youtuber. Pronto, que legal, cara. Expliquei bem. E uma pergunta... Ah, não. Cadê? Tem outro aqui. No post do Fim da Infância do Godoka, um post de livro, né? Godoka quase não faz isso. Eu só mencionar, cara, o Nego falando do jogo depois que eu mencionei no Xenogears. Como os nossos leitores, eles levam a discussão pra palavras assim, longe, né, cara, do post original. Acho que teve uns 3 caras mencionando o livro e 50 comentários falando de jogo. Eu tenho... Eu vou só complementar. É isso que tu acabou de falar, gente. Tem um post sobre o... Sobre informações do Nintendo Switch, né? Que o Better Call Harvey mandou pra gente. Aí e deu um monte de comentário, né, cara? Aí o Inconcebível Balbu já comentou assim, né? Mas deu comentário esse post, não. Aí o Zwaste comentou 50% sobre One Piece. Tipo, o bagulho era sobre Nintendo Switch, cara. Deu um comentário pra porra sobre One Piece. Aí o Harvey ainda comenta, né? Isso significa que o site precisa de mais conteúdo sobre One Piece. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui já vocês avisados que aguardem, pois haverá um Benhamish especial sobre One Piece. Pronto, falei. Deixar no ar aí. Deixar no ar aí. Convites já foram feitos e passes já foram... Negociou aí. Quer ler mais um aí, Zeste? Então tá, cadê? Cadê? Esse aqui, pronto. No post do Kizu Mogatari, aquela curiosidade mórbida, o Bob Balbúrdia, que responde Forgotten, quando ele... Cara, isso foi muito bom. Ele responde assim: é sobre vampiros, né? Tem um vampiro lá. Aí o Bob Barbudo diz assim: pois é, se tivesse um chicote, nada disso teria acontecido. E o Frog Hawk responde: se esse pateta tivesse comunicado ao Clã Belmont, nada disso teria acontecido. Parabéns, 2 referências na mesma frase. Muito bom. Amaro. Eu, antes de mais nada, quero fazer um protesto agora aqui. Ao vivo. Protesto. Porque se vocês... Fala ao vivo! Se vocês prestarem atenção quando vocês foram ouvir esse podcast aqui, Vocês verão que toda vez eu leio duas frases e o Evandro passa adiante. Na verdade, eu ia te... Na verdade, Amar, eu notei isso. E por isso que eu perguntei pro Zuei se ele poderia ler mais um, e agora na próxima eu ia te dizer pra ler dois. Sacripantas. Então eu me antecipei a tua reclamação. Comentário. Então foi deferido teu protesto. É muito lindo, Evandro, né, cara? Na verdade, eu percebi isso aqui. Sérgio Moro. Seu protesto foi negado. Amaro preso amanhã. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Companheiros, companheiras, gostaria de receber meu companheiro Amaro aqui, deixar ele falar um pouquinho, que na verdade ele é um homem de respeito, ele que vive nesse lugar rico chamado Nordeste. Deixa o homem falar, deixa o homem fazer a parte dele. Vai lá, Amaro. Obrigado, presidente. Seguinte, no post Liga da Justiça Sombria, A Nobre Arte da Oscilação, que é meu também, o Renver diz o seguinte: o que mata na animação piada mortal é aquele maldito musical. Quem teve essa ideia idiota? E eu respondo: Alan Moore? Sim, porque tem na HQ também essa porra desse musical. Não foi um negócio de desenho? Sim, cara, pior que tem. Caralho. Sinto muito, destruir seus sonhos. E agora eu vou ler outro comentário. Por favor, deputado. No Bem Amish 152, Como Deixar de Ser Heterossexual, foi falado de um melhor. Correto. Fala sobre Marco Albert, né? Que Bug Nights ele mostra a Bilola, né? Sim. Era gigante. E aí eu mesmo fiz o comentário, eu lerei meu próprio comentário em um momento Inception agora aqui. Momento Inception. Vim aqui trazer decepção a um monte de gente. A trolha do Mark Wahlberg em Bug Nights é falsa. Apenas uma prótese em silicone. E os primeiros filmes com ele são Um Novo Homem, de 94, estrelado pelo Danny DeVito, que eu não sei porque não está em nenhuma lista dos citados no episódio, revisto com um pedaço de mau caminho, seguido de Diário de Adolescente, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, onde o Wahlberg parece um anão atarracado esquisito. PS. Seu melhor filme de todos os tempos é Tiro e Queda, de 98, sem mais. Peraí, qual que é o Tiro e Queda? Tiro e Queda é demais, cara, Tiro e Queda é demais. Que ele é um assassino de aluguel. Isso. E daí tem o maluco que é o Rich Valens lá, que morre. Ele é o assassino, cara, ele é o assassino bonzinho, ele é o assassino bonzinho do mundo. Esse filme é demais, cara. Ele tira a calcinha da mina adolescente, cara. Correto. É muito bom. Gostei de suas coisas. Mas eu não acabei de ler os comentários aqui. Vai lá. Desse meu post ainda. Calma. O PCB citou mais alguns famosos que não foram citados no cast. Ele colocou aqui: famosos gente boa das séries. Winona Ryder, de Stranger Things, amiga das drogas pesadas. Emily Clarke, a Daenerys do Game of Thrones, é amiga da zoeiragem. A Kirsten Heath, a Jessica Jones, é amiga do porre. O Norman Reedus, do Walking Dead, é um amigo homem rústico de manjar no banheiro. O Will Arnett, GOB, não sei o que conhece, a Hash Development. Job. Ah, isso aí mesmo. Amigo de karaokê bêbado. A Deborah Ann Wall, do Daredevil. Amiga gostosíssima que curte flertar contigo. Eu queria ter uma amiga dessa, não tem. Carly Chank, Darlene, do Mr. Robot. É amiga que te acompanha pra vomitar na ruela. Tom Hale, Gary Bush, eu não sei que porra de série são essas. VIP Arrested Dream, que boa é essa. É amigo mongolzão mais engraçado. O Terry Crews, do Brooklyn Nine-Nine, o pai do Chris, é um amigo que parece um monstro, mas que é brodaço. O Lizzie Kaplan, Master of Sex, é amiga, a Lizzie Kaplan, é amiga que enlouqueceu no fim de semana. A Eva Green, do Penny Dreadful, é amiga misteriosa, sobre quem tem altos boatos, tipo, dizem que ela já pegou a amiga acima, depois que as duas tomaram umas. O Tommy Flanagan, do Sons of Anarchy, que é o amigo de briga, amigo que briga por você no bar. Chibeira, cara. Chibão, cara. Pô, grande foco. John Han. O John Han, do Madman, é o amigo que parece o mão da porra, mas que é meninão. E o melhor de todos é o Mads Mikkelsen, o Hannibal, que é o amigo intelectual elegante que te olha manjando, ri e fala: que mau ar, somos dois adultos. Aí ainda vem a Buma Pelada e diz o seguinte: deve ser um clima massa abrir essa página com esse título no trabalho. E aí vem outra denúncia, tá certo? Que mostra a tirania do senhor Evandro aqui, que o Egon colocou o seguinte: E o post do Batman, que foi eu que fiz lá da animação do Batman 66, ele colocou, e o post do Batman morreu, e o Evandro Alfineta aqui, cruelmente, o pessoal do site tem dificuldades para agendar corretamente um post. Isso feriu. Feriu. Gostaria de fazer uma retratação aqui, gostaria de fazer uma reclamação, gostaria de fazer um lembrete aqui. Eu não posto, então eu não tenho dificuldade em ajudar, porque eu não ajudo nada. A galera é muito rei, assim, porque depois o pessoal pensa, pô, cadê o post tal dele? Ele está em nossos corações, porque... eu vi esse também, eu coloquei esse também. Porque alguém agendou errado, se tocou e tirou, tá ligado? Quem será que foi? Eu não fui, porque eu nunca me toco assim, o negócio apareceu. Eu já postei várias vezes errado, mas, tipo, ninguém gosta dos meus posts, então tá de boa. Ai, cara, eu vou aproveitar aqui e vou ler o... Já que o Amaro leu dos famosos gente boa, eu vou ler aqui o do famosos pão no cu. Sim. Tem, eu vou ler alguns aqui. Tem o Maxi Card, ele botou: o Waze é foda, não acredito que vocês falaram mal. Eu não acredito numa coisa dessa. Vocês são os meninos, eu creio em vocês, mas os caras são pão no cu mesmo. O comentarista botou: esperto foram os amistos que não colocaram no banner os citados que são do Brasil, assim se esquivando do senhor processinho. Exatamente. Quis evitar a fadiga. O Egon mandou aqui em homenagem a um antigo Amish, cito namorzaço, o pau no cu que precisamos. E aí aqui o Marcel, nosso Amish lá do CV, né? Ele esclareceu o que a gente tinha comentado lá sobre o Big Wolf, né? O Big Wolf. Aí ele botou aqui, ó. Amish, o Big Wolf, pra não dar processinho, não chegou a me bloquear. Ele só fez um ego search. Silvini, tu que é o cara que manja dos Twitter, explica o que é o ego search. Bom, o ego search não, cara. É uma coisa bem comum. É o seguinte. Opa, desculpa, Big Wolf. Desculpa, gente. Pá, vai ter que botar umas pi aí. Bom, então o que acontece? O ego search é falou sem querer de verdade. Essa vez foi sem querer mesmo. É porque eu também dei umas treta comigo. Big Wolf. Vontade de boa. O Big Wolf, ele tem a mania de chegar no Twitter e procurar o nome dele. E aí, o que que acontece? Eu e uma galera começamos a usar o nome de Big Wolf de uma forma aleatória. Tipo assim, nossa, como eu queria comer um sanduíche, Big Wolf. Nossa, como eu fiz um cocô grandão hoje, Big Wolf. Poxa, Big Wolf, olha esse sanduíche que bonito. E aí, tipo, o cara ficou boladaço, porque a galera tava postando bagulho com o nome dele. E agindo de forma aleatória. Então fica essa dica pra galera, né? Digitem sempre o nome de Big Wolf aleatoriamente toda vez que vocês estiverem de saco cheio no então, Twitter. Foi que porque ele... daí vocês vão aparecer na Ego Search do Big Wolf. Foi o que ele falou aqui, ó. Aí foi o que o Marcel comentou aqui, né? Ele fez um Ego Search e quebrou as regras do Ego Search para vir tentar tretar comigo. Nem chegou a ser uma treta, pois sou um homem de paz. Não, não tô achando o botão de anexar imagem aqui, senão eu postava o print. Ele é um pedreiro. Aqui, eu já gostaria de dizer que, diferente do Marcel, que é um lord inglês, um gentleman, eu só não tretei com o Big Wolf como eu queria que o Big Wolf me bloqueasse, e no fim ele não me bloqueou e eu ainda chamei ele de cagão. Porque ele veio querer tretar comigo, daí eu perguntei sobre o cara do helicóptero de cocaína. Pela idade dele. Mas eu perguntei sobre o cara do helicóptero de cocaína, ele não me respondeu mais. E ainda não me bloqueou, mas estamos no aguardo aí. Ficamos na torcida. Eu vou. Deixa eu ler mais um aqui, que é do BMI155, Criando Séries. Que eu separei só um aqui do Boom A Pelada, que ele falou: Rick e Morty poderia ter um spin-off com o Rick Renner. E aí o Silvini comentou: seria tipo um GTA, onde eles sairiam atropelando pessoas na rua e matando elas e suas carreiras. Inclusive, eu gostaria de lembrar aos amigos que Rick Renner não é uma dupla que existe mais. Sim. Pois agora existe uma dupla chamada Rick e Giovanni. Isso. Sim, amigos. Nossa. Rick e Renner se separaram, Gian e Giovanni se separaram e eles montaram criaram uma um novo terceira casal. Dupla. Criou um novo casal. Rick e Giovanni, procurem aí nas inglês, vocês vão encontrar músicas show de bola. E eu não sei o que diabos o Giovanni fez com a cara dele, mas ele parece um vilão bizarro dos Power Rangers. Tipo, o maluco tá muito sem expressão, meu. eu vi uma entrevista deles dois no programa do... Acho que é do Porchat, cara. O maluco não tem expressão nenhuma, cara. A cara dele não mexe, tá ligado? Parece o bonecão, o bebezão de borracha lá do filme que o Amaro postou. Tá muito bizarro, cara. Tá muito bizarro. Parece o Henry Cavill. Mais um comentário rapidinho aqui do cara Lins Voadores Pornhub Community. O comentarista comentou aqui: o Evandro vai no Geek Burger e ganha hambúrguer. Indo no Caralins, já sabemos o que ele ganha. A tua mãe, filha da puta. Vai, Viri. Vai, então, Sombra. Olá, Ratinho. Vamos ler o comentário mais cabuloso de todo o primeiro semestre de 2017, Ratinho. Vou ler aqui alguns comentários da resenha ou análise ou sei lá o que do Guaxinim de Trabuco e seus amigos, os Guardiões da Galacta. Escrivinhado por aquele mesmo, ele, Manhattan, o homem do balde, o homem da internet, este mesmo. Vamos lá, então. Cadê aqui? Deixa eu só achar. Aqui. Ou não. Ou não. Aqui, achei. Que isso, Manhattan? Lambuzando os outros com spoilers? Que coisa mais ridícula e digna de pena, né, Evandro? Né, Vini? Esse foi o comentário do Attention Horror Aranha, né, que é o nome original do menino. Então, eu vou responder pra ele, porque assim, normalmente a gente ignora e é tipo, a gente tenta deixar a pessoa que gosta de chamar atenção e arranjar problema de propósito, a gente tenta deixar ela se ligar sozinha que ela tá falando merda. Como eu já falei uma vez que ele tava falando merda, eu vou repetir mais uma vez. Attention Horror Aranha. O Manhattan, ele é amigo do Gama. E eles são brothers de fazer piadas uma com o outro. Sim, eu tô explicando o que aconteceu, tá? Pra te entender. Então, não tem nenhum spoiler no post pra te vir aqui e defecar pelos dedos nos nossos comentários. Que, inclusive, você foi banido porque você ficou dando spoilers pras pessoas do filme. E você continuará banido por tempo indeterminado ou até enquanto eu pedir pro Evandro não te bloquear. Eu vou tomar um tapetaço lá no SJS. É. Tomar um tapetaço. O Evandro continua. O Evandro até responde: o Gama merece porque ele é babaca que nem você. Exatamente. E aqui eu deixo mais uma vez o convite pro Povo Aranha, que ele arregou quando eu chamei ele pra gente conversar no Skype, bater um papo legal pra ver que problema esse menino tem comigo. Porque aparentemente, cara, ele tem alguma coisa com a minha pessoa, assim, que ele quer muito chamar a minha atenção. E eu já chamei ele várias vezes pra conversar e ele não aparece, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, porque a última vez ele me disse que ele tava muito ocupado com a família dele, que ele queria dar atenção pra família dele, que ele deve tá dando atenção pra família dele até agora, né? Então, tipo, fica aí em volta esse convite, né? Pro menino. Obrigado. Se ele quiser aparecer, cara, cola aí numa chamada com a gente bate um papo da hora, e inclusive eu vou ser extremamente educado com você, pra você aprender como é que se trata as pessoas, assim como eu tô sendo agora. Ok? Entendido? Vamos para o próximo comentário aqui. O comentário do... Cadê? O comentário do Evandro Lobo. Excelente, preciso muito assistir. Esse comentário, cara, é o comentário que eu gosto de ler nos filmes da Marvel. Entende? É um comentário bom. É aquele comentário bom, vírgula. Gostei. 2 estrelas. Eu posso dar uma interrompida pra... citar um comentário aqui envolvendo ele, que sei lá, o comentarista merece um abraço. Só no post ler esta merda, a morte do vigilante do Godoka, o povo fez o seguinte, comentou o seguinte, até pedi as palavras agora: descer? Posso mandar alguém chupar? Aí o comentarista elegantemente faz: manda sua mãe chupar. Parabéns, comentário. Ah, filho, garoteou muito, cara. Prossiga. Vini, mais algum aí? Vai lá. Tem mais comentário. Calma aí que eu abri uma foto numa barra aqui. Quem que abriu isso aqui? Eu tô aumentando a frequência de comentários a cada rodada, tá, Mar? Isso. Tem aqui um comentário do post do Viva Negra na mira da Shield, do Godok, que ele escreveu, inclusive, uma puta de um quadrinho. Pô, eu não achei aqui. Aqui. Imaginando como seria um Metal Gear Solid com a participação da Viva Negra na mão do Kojimasu. Maldita Konami. Então, cara, não precisa ter Metal Gear, cara. É só ser um filme foda da Viva Negra, cara. Pronto. E daí o Better Call Harvey pega e comenta embaixo. Pra mim, o Kojima só prestou pra criar a engine do jogo. As táticas de espionagem. Porque de resto ele só estragou a franquia. Metal Gear Solid 2 era pra ser um jogo foda. Então, mais uma vez vocês veem que a gente tenta manter o assunto do post, mas as filhas da puta vão no comentário e aí ficam falando umas coisas completamente nada a ver. Eu ia dizer, tu tá lendo um comentário de Metal Gear, eu disse, mas não era sobre Viva Negra? É aí que tá o problema. E aí o melhor, o final termina com um comentário do comentarista. Você curte One Piece, então não demora pra falar mal de Metal Gear Solid. Caraca. A que ponto chegamos, né? Pô, cara? Metal Gear é uma merda chegamos. Também, cara. Eu acho uma coisa de pedante. É, outro curtidor de One Piece. Mas em resumo, é um filme solo da Viúva Negra. Tá bom. Pode passar pro próximo. Vai, Zé. Vai. No Ilustre dos Amishes, Lex Amishes. X Amishes. O Banner Carl Ivory diz o seguinte: o Zwaist só foi desenhado no Professor X porque a fadiga o impede de ficar de pé. Eu quero dizer a você, seu puto, que apesar disso, apesar de ser o mais velho e o mais gordo, eu sou o único desses putos que consegue subir um lance de escada sem morrer. Porque o Manhattan não consegue, o Seguin não consegue. O Mal morre no terceiro degrau. Muito bem, muito bem. É que é verdade, né? Cara, todo mundo morrendo, cara. Tudo um bando de morto-vivo. Gostaria de dizer que eu devo dizer que eu não faço parte desse grupo, porque sou um rapaz saudável e fitness. Okay? Fitness. Segue aí, gente. O Benanichis 163, desindicações. O Joel Santana, Joel Santana renuncia, filha da puta. Hashtag renuncia, filha da puta. Eu desindico os sites blog que fazem posts acusando editoras de doarem dinheiro para a campanha do Trump sem fontes. Pois é. Cara, os sites que fizeram a denúncia estão errados. O Joel Santana também está errado, porque não foi a editora que deu dinheiro. Eu queria fazer um pedido, cara. Por favor, velho, parem com isso, cara. Por favor, velho, só parem. Só aproveitar que tu falou do João Santana. Eu tô com um na minha frente aqui que eu dei muita risada. Que foi no de viagens que o João Santana comentou: nunca viajei, sou fudido. E aí o Better Call Harvey, muito ignorantemente, falou: claro que você viaja, filha da puta. Quero viajar maior que achar que o futebol do Rio de Janeiro presta. Caralho, comentava gratuito, tá ligado? Cara, os caras são foda, né, meu? Vai, continua isso antes. No Avincourt, né? O Henver pergunta: Henver, a gente nunca descobriu diretamente, é o Henver. Aonde você, Godoka, seja tanto tempo pra ler tantas HQs e livros, né? Eu quero dizer que, assim, não é porque o Godoka está no plantão, quer dizer que ele está trabalhando. Exato. Qual a dificuldade de prescrever de pirona? As pessoas no plantão, elas atendem quando aparecem pessoas, tá ligado? Exatamente. E o fato de ter 50 mulheres lá com 400 filhos, lá, cada um deles caiu... Ô, Tony, caiu o menino aqui, abriu a testa do menino. Porque a Godoka tem que ficar atendendo cada um deles com urgência. Exato. Cadê? Mais um terceiro só pra terminar a trinca. Tá, o comentário no BMX 161 de Card Games. O pequeno Vini... Pequeno Vini. What? Pequeno Cícero badernista. Esse cara já tem fake, né? Caralho, já tem fake. Pequeno é um Vini. Pequeno Vini badernista, porra, dele, eu fico com medo. Se não fosse o Vini, ah, que belo mundo seria. Olha aí. Porra, faz melhor, filho da puta. Vai lá, Amaro. Tu não pula a tua vez pra o Zueix? Não, eu sou depois de ti. Ah, tá certo. Ah, é o seguinte. Todos os comentários a seguir vieram do post Saint Seiya Next Dimension, a nobre arte de usar carbono, Baini. E é o seguinte. Começa com a Renver escrevendo o seguinte. Estou jogando o primeiro jogo deles pro PS3. Cara, como o Shura é apelão. Muito difícil de vencer ele. E eu escrevo, vai Capricórnio, meu signo. E isso é todo o meu envolvimento com o horóscopo. Aí o PCB coloca, somos dois. Ah, e também sei que meninas de Áries, touro, gêmeos, câncer e aquário e peixes não são muito de mim. Aí eu respondi, talvez os meninos gostem. Aí o inconcebível Bob Barbudia apontou aqui um fato muito interessante. Ele colocou, olha só, esse post deu comentários, 156. E dessa vez são sobre o tema do post. Pois é, neto. Aí vem o senhor Miracleman Jr. e diz, assisti só uns 3 ou 4 episódios do anime já foi suficiente. Sofri bullying no colégio porque não gostava. E eu respondi, e vai sofrer aqui de novo também, vagabundo. Que porra é essa de não gostar dessa obra irretocável, seu monte escroto fétido de bota? Não, pera, eu esqueci que era de Cavaleiros que estávamos falando. Aí o PCB continua, falando de coisas melhores nas bancas, ia fazer um post pros amigos de 10 mangás top sendo lançados, mas deu preguiça e deletei. KKK. E o Better Call Harvey, nem me fala, mano. Descartei o post de Bleach e do filme do One Piece. Tá parado na metade porque não tenho vontade de continuar assistindo o filme Gold. E também tô com Boku no Hero Academia pela metade. E temos também o que foi revelado hoje, né? Que o senhor Churrumino tá devendo um post faz 600 anos. quatro meses, mas precisa. Vem ver esse post, seu porra. Seu nojento. Eu cobrei ele, porque eu tava separando comentário, eu olhei lá o post do. Do Churrumino, né? Ah, eu ia fazer um post sobre isso e tal. Aí eu disse, ô vagabundo, não terminou o post já. Quatro anos vexatória, hein? Aí ele foi lá reclamar na sala da delícia, falou que tava sofrendo bullying. Foi lá, printou minha cobrança e foi lá reclamar que tava sofrendo bullying. Olha que chorão, cara. Tá. Vamos mudar o nome dele pra Churrumino. Aqui, ó, tô até com o. Ele tava reclamando todo dia naquele meu post lá também do que eu tô me lançando como ditador benevolente. Que ele não tá no governo, cara, porra! É, nós escrevei um pouco, 4 meses aqui, o um comentário dentro de 4 meses atrás dizendo que ia fazer um post. Olha só que vergonha isso. Segue a hora. Tem uma série de. Eu fui vendo comentários e percebi um negócio que muito me entristece. Só um pouquinho, deixa eu só aproveitar aqui. Porque eu acho que a gente não vai voltar no tema Cavaleiro do Zodíaco. Sim. Vamos esperar que a gente não volte. Não, eu não quero voltar, inclusive. É que. É que o Tom, né, cara, ele fez aquele post sobre Cavaleiro do Zodíaco Ômega. Melhor post. Bah. E o Egon comentou, caralho, eu juro que esperaria esse tipo de post de qualquer um desse blog, menos do Tom. E o PCB, este post atingiu minhas expectativas, te gosto muito, Tom. Cara, vocês não têm ideia de como o Tom tá puto com essa merda, cara. O grupo do WhatsApp ele me reclamando dessa porra. Muito como, ruim. Como ele se destoa, né, cara? Não, o Tom é a melhor pessoa, assim, cara. Às vezes eu vejo que o pessoal às vezes comenta falando em traveco, tá ligado? E aí o Tom ele vai lá, tipo, super gentil, falar, galera, pô, galera, esse termo é pejorativo, não se usa esse termo. Eu, tá inclusive, eu não uso mais tegata, eu não uso traveco por causa do Tom, cara. Exato. Você não frequenta mais o traveco? Aí, não, agora eu chamo de tegata, cara. Aí ele falou, tipo, porra, chama de trans, chama de. Tipo, tá até travesti mesmo, né, cara? Tipo, aí ele vai lá. Porra, ele vai lá com todo. Cara, ele é muito gentil, velho. Ele é uma pessoa muito melhor, ele não deveria estar no site, tá ligado? Verdade. Ele vai lá, fala pros caras, pô, galera, não chama de traveco pejorativo, tá vendo? Ele é aquele cara que manda você tomar no cu com a gentileza e tal, que você já vai fazendo as malas com a. Tipo, vamos. Vou agora. É o tom que a gente devia deixar assim pra. pra resolver problema, tipo, de negro tentando processar a gente, encher o nosso saco. Mas não, o que a gente faz? A gente deixa o Vini fora da coleira. em vez de bloquear o Vini dos comentários, a gente tenta tratar qualquer coisa, tá ligado? Deixa ele solto comentando. Beijo, Aurora, querida. Tutti buona gente, ó. Vai lá, mano. Eu fui percebendo um padrão aqui nos comentários que muito me deixa indignado, porque eu escrevo posts gigantes, né? Dá um trabalho miserável. Sim, sim. Encontro comentários como esse aqui, ó. No post do Estamos em Obras do Evan, aí o senhor Suíno, o Suinômito, escreveu: eu não entendi nada, mas a graça é comentar sem ler. Então dane-se o layout. Bastante. Aí tem mais comentários. Cadê? Aham. O senhor Suíno é gente boa, cara. Ele é tipo aquela pessoa horrível que é gente boa, tá ligado? Só pra ficar claro. Aí vem aqui no Leitores de Quadrinhos Modernos e a Síndrome do Eu Tenho Que Ter. Aí o Felipe P. Silveira comenta: pra falar a verdade, eu não li o pôster. Aí, cadê? Aí o último agora foi agora no review do Good Boy, do Mangal Good Boy, né? E o super do BDE veio e disse: é uma merda, meu Deus, como eu odeio esse mangá. Ele desce numa espiral de enrolação que vai a lugar nenhum. A motivação do vilão é estúpida pra caralho. Eu vou falar mal desse mangá enquanto eu viver. Observação: dos três mangá, filme e remake, acho que o remake é o que tem a melhor motivação pro vilão. Falou merda, mas beleza. Aí vem o PCB e fala assim: fala aí qual é a motivação, fi. Aí eu vou e respondo, né? Está no post, pelo amor de Deus, finja que leu esta merda. Pelo menos finge que leu. E o pior foi que o Super me ignorou e respondeu. Disse lá que era algo confuso, não sei o quê. Digo, meu Deus, cara. Mas eu leio, mano. Eu sempre leio, cara. Eu não... No primeiro dia eu leio a metade, assim. Depois do segundo dia, eu leio a outra metade. Cara, pô, eu leio a outra metade. Porque, cara, o Amaro se puxa pra escrever os posts, cara. Tem pesquisa na porra dele. Aquele post do mangá de Street Fighter aqui no Brasil, porra, velho. Post grande pra caramba, cheio de informação, sim, cara. Completo pra caralho, tá ligado? Porra, desenho, desenho horrível, mais, tá ligado? Mas, tipo, desenho horrível? Mas eu digo mais, cara. O Amaro, ele não só se puxa na hora de escrever, cara. Mas eu rio pra caralho quando eu tô lendo o bagulho que ele escreve. Porque na minha cabeça eu tô lendo com a voz dele. É tipo o Jornal do Rorschach, só com sotaque nordestino. É tipo isso, cara. Essa porra. Cachorro lá embaixo. E aí, esse post do Street Fighter mangá ainda foi responsável por ele ter me passado o link do... Das HQ do Street Fighter que eu lia antigamente, eu não sabia de onde que era, tá ligado? Me passou o link com todos. Dom. Porque eu da Malibu? E, não, caralho. Não, do o do Dom, cara. Malibu, puta que pariu. O Amaro puxou isso aqui da síndrome de eu tenho que ter. É só uma pergunta. O Felipe Garcia perguntou: tô comprando os Hellblazer de novo só porque rataram o meu. O que é rataram? Será que não é roubar, cara? É, eu acho que deve ser alguma gíria lá das gatas que ele mora. Ou jogaram um rato e o rato sequestrou o gibidão. Uma gíria lá das grotas onde ele mora. Eu esqueci, cara. É uma grota. Eu esqueci de onde que o filho que é, cara. Mora que tá se tratando. Paraná, essa porra. Não, é lugar mais longe, assim, cara. É Acre. Olha aí, ó. Não, Acre é o Anubis, cara. O Acre, eu não consigo imaginar a maioria de ironia. Pô, sabe o que eu fico? Belém. Desculpa, lembrei agora. Belém. Eu fico impressionado que, tipo assim, os caras vão pra América, daí os deuses ficam lá nos Estados Unidos. Daí, olha, tipo, os deuses! Lá, o Thoth, o Anubis é foda, né, cara? Os deuses, maluco, os deuses, cara! Aí o Anubis no Brasil, ele comenta no Superavistas, cara. Tristeza. Agora, aproveitando os comentários, eu vou lhe dar o direito de ler os comentários do post. Prepare-se para ver o melhor react do trailer da Liga da Justiça que você já viu. E se você não viu esse post ainda, entre lá, assista esse post e comente lá, que é a montagem maravilhosa que o Amaro fez, tá? Com o rapaz Dodói assistindo. A abertura do Dragon Ball SJ, sei lá que porra é essa. No lugar ele colocou o trailer da Liga da Justiça. Cara, isso, mano! Aqui, meu Deus, mano! Que é esse cara aí? Aqui, ó. Eu tô de pé, batendo palma. Eu tô de pé, de pau duro. Eu, Eu só não bato palmas com os meus pés, porque senão eu ia cair no chão, cara. Porque, assim, ó, esse vídeo, ele tá lindo, cara. Ele tá lindo. Combinou muito bem, né, cara? Combinou muito bem. O Amaro tinha uma carreira muito boa como youtuber. E... comentário que eu vou ler é o comentário do Godok, que não está presente na leitura, mas ele está nos nossos corações. Que é o seguinte: ainda sustento a minha posição de que esse cara é fruto de anos de cruzamento entre parentes próximos da família do Zacarias. Aí tem o comentário do Super do BDE. O Super do BDE tá colando direto no post, né? Sim, sim. Sentando do lado do cara... não vai roubar o Amaro, não, mano. Vaza, velho. O Amaro é nosso agora. Sentar ao lado desse cara no cinema, hein? Daí o Felipe P. Silveira. Quando eu fui ver BVS, na cena em que o Bruce tem um sonho lá que sai um morcegão do túmulo da mãe dele... o cara que estava na minha direita agarrou o meu braço e deu um gritinho. Eu gostaria de dizer que eu não posso julgar esse rapaz, porque eu fiz a mesma coisa. Eu tomei um puto de um cagaço nessa hora. Eu passei mal, velho. Merda, vi. Que bosta. Eu sou um lixo mesmo. E agora eu vou ler... e pra terminar já os meus comentários, porque eu não aguento mais ler comentário, eu não gosto de ler comentário, então vamos tomar no cu todos vocês que comentam. Pô, eu tenho um monte de comentário aqui. Né, comenta pra caralho, fica pedindo pra nós ler os comentários, daí a gente vai, separa essas porras, só tem comentário bosta e algum da galera legal aí, com tipo, uns 3, 4. É, no post, então, sobre o Tortura Cinematográfica Show, porque esse é o nome do programa e sempre foi. Sempre foi. Sempre foi, desde o começo. Compositores dirão que não. Vocês podem até ouvir de novo o áudio pra ver que a gente. Até o nome era esse, desde o começo. Vai, entra a voz do Google Tradutor. Não, mas áudio não prova nada. Áudio não prova nada. Isso aí, no Brasil não prova que. Eu pedi pro pessoal, né? Pessoal comentar ali vários filmes pra gente assistir e tal, então eu vou falar sobre alguns desses filmes e se a gente vai assistir ou não, ou a gente pode ir comentando meio que no jogral, que se a gente já assistiu ou não, né? O Chris comentou Guardians, que é o fabuloso Vingadores Russos, né? Que o Amaro amou de paixão. Eu tenho o Blu-ray na minha prateleira. Tem o filmes do Quarteto Fantástico, né? Que a gente deveria falar sobre algum deles. Esquadrão Suicida, eu acho que todo mundo aqui já assistiu todos esses daí, inclusive Transformers 2 e Homem de Ferro 3, né? E Cris, entenda, a gente quer filmes que tipo assim, é pra ficar mal vendo, sabe? Não é pra ser divertido, engraçado, ou ter aquela coisinha aqui. Realmente eu dei ideia de a gente fazer o Quarteto Fantástico, o último que saiu, então vamos ver o que acontece aí. O BVS é um desses filmes, eu não aguento o filme de novo, ver aquele troço com 2 horas. O BVS também, cara. 2 horas e pouco de duração. Inclusive, eu já queria deixar registrado em áudio que se a gente não decidir em 2 semanas qual filme a gente vai assistir o filme da FIFA. Vamos se fuder. Tem mais dois filmes aqui. Empurrar essa bosta, velho. Ah, esse filme é muito ruim, cara. O real, o plano por trás da história. Tem aqui, então, Boruto, The Naruto, The Movie. Nossa, é muito bem, viu? Aqui, o comentarista. Pela escalada de ação, em Velozes e Furiosos 9 vão enfrentar um foguete. Cara, já tem um míssil nesse filme, cara. É. E o melhor foi o comentário do PCB. Sim, com uma Shinerai. Pô, Shinerai, mitaço. Deixa eu ver. Daí tem o Buma Pelada comenta também, pra passar raiva. Tem o The Spirit, né? Que não assisti, então não posso falar mal. Eu também não assisti, cara. Boa pedida esse Spirit aí, cara. Acho que essa porra na época eu nem conhecia o personagem direito e eu achei engraçado pra caramba o filme, eu não sabia que não devia ser engraçado. Ainda devia Olha ser. Aí, rapaz. Então tem ainda. Você tava vendo errado, mano. Você tava assistindo errado o filme. Exato. Liga Extraordinária, eu acho que todo mundo aqui já assistiu. Não sei. Esse eu, infelizmente, tenho realmente o DVD. Eita! Tom Sawyer, hein? Heróisaço. Só pra assistir os extras. Aí tem A Reconquista, que inclusive é uma ótima pedida. Caramba, eu tenho o maior medo de achar esse filme. Eu também, cara, eu nunca consegui parar pra ver ele inteiro. Eu sempre vi uns pedaços e eu sempre saía pra fazer alguma outra coisa. Eu tenho medo. Eu aluguei ele, cara, mas tipo, eu não tenho. Não lembro nada. Eu aluguei ele. Aluguei o VHS do A Reconquista, cara. eu sinto que ele vai causar danos irreversíveis na minha vida. Você não conhece o significado do medo até ver o John Travolta com aquele cabeção. Socorro. Usando uma posse de cabeção maior ainda. Tem aqui, deixa eu ver, ainda tem mulher gato, inclusive, gurizada, tem os torturas cinematográficas em escrivinhado, vocês vão procurar lá, que exatamente. Tem os escritos lá, tem o da mulher gato, tem o do Dragon Ball Z, tem o Dragon Ball, como é que é? Evolution. Dragon Ball, lá, Evolution. Dragon Ball Evolution, tem o Street Fighter, a lenda de Chun-Li, tem meu Deus. Batman, Batman e Robin, e tem mais o Avatar, a lenda de Aang. Isso. Procurem lá. Eu fiquei de fazer um de Street Fighter The Movie também, acabei não fazendo. Bah, esse até que dá pra assistir, né, meu? Ah, mas é. E aí tem. E o Bob Balbucci ainda fala, né? Falem de BVS, The Extended Remix, Dance Revolution, Final Version. Que horrível. Cara, BVS é um daqueles filmes que, tipo, até pode rolar, mas vamos esperar, porque a Bad ainda. Ainda existe. Ainda paira sobre nossa cabeça. Ainda paira, tá ligado? Tipo, vamos esperar, cara. Vamos esperar. Ah, caralho. Deixa eu... Deu aí, Vini? Eu não dei, mas já li todos. Tá. Eu vou citar alguns comentários que eu separei de podcasts. Aí se... Já o Vini não tem mais, então se o Amaro ou os ex tiverem comentários desse podcast, vocês levantam a mão aí pra falar também. Ok. Então eu tenho aqui do 159, o Leitura de Comentário. Olha aí, eu lendo comentários de um podcast. Leitura de comentários. Que o PCB comentou. A Noobs vai entender a referência a Juba Cats dentro de muito em pouco tempo. E aí o Segui colocou aqui uma frase do Vini, né? Já sou o líder de campo do Super Amishas, cara. Aí o Segui comentou. Vini sempre me lembrando como a vida pode ser uma bosta. E o Buma Pelada comentou aqui, ó. Ah, ah, ah, ah, ah. Eu não lembrava desse comentário do passatempo. Depois que eu vi o cara com o biscoito no banner, eu tive que pausar para não ter uma crise de riso no ônibus. Cara, eu tô falando do passatempo agora. Sabe aquela fitinha vermelha onde você puxa pra abrir biscoito? Sim, sim, eles deram a função pra ela agora, né? Não, sim, tá escrito aqui, descolhe aqui, mas tá escrito lá de dentro. Genial. Quer dizer, quando eu abrir, eu já vou ter descoberto que é pra descolar ali. Não, não, Zoist, mas é que agora a fitinha serve pra te conseguir prender o pacote, tá ligado? Caso tu não tenha comido todas as bolachas. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu fazia isso com a fitinha antes de eu saber que ela podia ser usada pra isso. É que agora, eles estão botando a fitinha mais reforçada pra fazer isso, entendeu? Ah... Olha só, é verdade? Viu? Essa é a instrução que vem no pacote, Zoist. Holy shit! Que mágico! Tem um podcast de card games aqui, tem um comentário só do Joel Santana, que ele botou nem divulgaram no Twitter, bando de vagabundos. Eu realmente eu esqueci de divulgar. Sou eu que divulgo, geralmente eu esqueci dessa vez. Tem aqui o... Ah, cara, o podcast de viagens. Eu não vou ler porque é muito grande, mas eu vou deixar o link no post. Não, manda aqui só pra mim ler. Eu não vou falar ele aqui. Não, não, sim. É um comentário do Better Call Harvey que ele conta uma viagem que ele fez em 2014, depois que ele... Ah, puta, liga pra caramba, mas é enorme. Depois que ele casou, nossa. Cara. E, velho, é sensacional a viagem. Ele quase morreu, tá ligado? Resumindo. Caralho. Tá resumindo, ele quase foi morto por tipo, sei lá, assaltado, drogado e prostituído, tá ligado? Mas que ele foi passar a lua de mel em Paraty, no Rio de Janeiro, e ele foi nossa. De carro de São Paulo até lá. E ele, cara, ele atalhou por um lugar, assim, ó, muito sinistro, tá ligado? Depois... Ah, eu acho que eu li isso, cara. É sensacional, cara. Depois eu fiquei com medo lendo essa porra. E aí no de viagens o PCB comentou aqui, ó. E no cast que vem, Segui, Manhattan e Galo Cego falam sobre suas viagens. O Puto, no podcast de Guardiões da Galáxia, ele comentou, esse filme é muito foda, cara, puta que pariu. Quando Stallone disse que o Yondu nunca vai ouvir as trombetas da liberdade, nem as luzes iriam brilhar sobre o túmulo dele, deu pra notar que o filme ia ser mais pesado. Daí, quando ele se redime e o Rocket vê que os caras vieram pro funeral, eu agradeci pelos óculos 3D ser grandão pra esconder minhas lágrimas. Foda, cara. Isso aí foi foda. Ah, tem um último de podcast aqui, ó, que eu tenho mais tem dois aqui do mesmo podcast, que é do Aleatoriedades, os Aleatoriedades 7, que o Cassius comentou, o Cassius Clay comentou: se o Segui não fizer logo esse post do vídeo do exército, eu faço. Aí o comentarista respondeu pra ele: desde que você coloque vírgulas, pode fazer. O comentarista sempre em cima, mesmo com as faltas de vírgula dos posts do Cassius Clay. E o Luiz, nosso amigo aí do Geek Burger, mais uma vez citou o Sirvini: eu não gosto de carnaval, eu gosto de me vestir de mulher. Caralho, não lembrava disso. Aí ele botou aqui: Sirvini maior que todos. Ah, mas não vou negar, né, cara? Cada um com seus fetiches aí, velho. Eu não gosto de carnaval, eu gosto de me vestir de mulher. Gente, vai lá. Tradição, tradição. O meu último de podcast, que é o do 156, Filosofia de Cotidiano de Trabalho. Buma Pelada diz: melhor lugar para dormir é o banheiro. Já teve época que instalei Dark Souls no PC do trampo porque não tinha nada para fazer. Porra, bons tempos, cara. E o Evandro, né? Ele manda uma que ele levou uma vez pro trampo HD dele e levou. Ele tinha Medal of Honor e Ghost Recon, né, cara? É, cara, uma vez a gente instalou em rede Call of Duty, acho que o 2 ou 3, sei lá. Ficou 20 caras trabalhando em vez de atender os negócios lá no banco. Chegava, sei lá, alguém lá. Só via nego fechando rápido os negócios, tudo parado, cara. Depois os caras reclamam, né? Que no banco nada se mexe. Nada funciona na porra do banco. É. Só tem um caixa aqui atendendo essa porra. Tem 20 caras jogando Call of Duty em rede. Tá, no post do chinês do post, ele pode estar próximo. O comentarista pergunta, diz assim: deve ser propaganda de alguma coisa. Mas, cara, eu fico me perguntando propaganda de que seria? De camisinha. Post? Onde tem um chinês com uma camisa. Com uma camisinha cheia de um líquido inenarrável ali. Aumenta o peniano. Vamos esperar que sim. O post da Wendy, a fina arte do shitposting. O esquizofrenando, esquizofrenando de Almeida diz assim: nenhuma imagem do Chad Base, do Chad Base, lamentável. Cara, reclama com o Evandro. Reclamou o quê, caralho? Porque depois que a gente começou a dar uma cara mais respeitável pro site, a gente tem que evitar algumas imagens. Porra, mas também sei lá o que eu vou saber o que é que tem que colocar, cara. E a do Chad Base realmente é pra se evitar as imagens dele. É, tipo aquelas imagens que o Elder vem colar aqui de vez em quando no Discord e sai correndo, tá ligado? É mais ou menos nesse nível, tá ligado? Ah não, cara, ah não, aí não. Vou tentar pra deixar um beijo, Marcel, pro Elder aí, que é o menino do tapa-olho. Também conhecido como o ancião. Falando nisso, no post do Duro na Queda, o JJ, lembrando como ele é velho, falando dos domingos antes da Globo ter o Faustão, que tinha séries na televisão do domingo, né, cara? Então era Duro na Queda, Casal 20, MacGyver, Dama de Ouro. Caralho! Opa. Eu tenho essa parte desse comentário também, que ele termina ele com uma. Com uma. Como é que se diz? Uma. Esqueci a palavra! Heresia. Ele, ou seja, o domingo deixou de ser um dia divertido pra assistir TV. E o Faustão, porra? Ah, sim, é muito bom. Melhor muito anime? Melhor anime. É verdade. Deixa eu só aproveitar que a gente falou do Elder, cara. No pesquisa do site 98, uma rata comentou que caiu. Uma das pesquisas que caiu é acompanhantes Paranamirim. E aí uma rata falou que é daquele post do Elder, tá ligado? E aí que é aquele post do Elder que tem a Vênus Dolly Tube peito dolona, cara. E aí ele botou, é daquele post sobre o Elder: o cara pode não ter encontrado nenhuma moça, mas encontrou um dolinho tube peito dolão magnífico. Ai, ai. Segue isso aí. Deixa eu mostrar aqui. Tá. No Wolverine, como ele é e como deveria ser, o Anubis Impossível não ler o começo de Origens e lembrar de O Jardim Secreto. Só que com mais sangue, sexo e violência. Parabéns, mano. Você conseguiu colocar sangue, pensar em sangue, sexo e violência nem O Jardim Secreto. Imagino que ele imagina com as crianças, deu bonito. Tipo, não, ele, eu não consigo não lembrar de Jardim Secreto. Qual a diferença que não tem nada a ver com o Jardim Secreto? Exato. E o senhor Suíno Sinomite? Não, fala aí, eu acho que ele assiste Logan e fica lembrando de Punk Bruxa. Pô, meu, para pensar. O Wolverine podia ser o Cometa, a Punk é a X-23 e o Xavier é o Arthur, né, cara? É verdade. Pô, cara, eu tenho um trauma fudido com a porra da Punk, cara, que é o episódio em que a minazinha fica presa dentro da geladeira, cara. Que bad. Sim. E aquele episódio que aparece uns bagulho na parede, uns bagulho muito trevoso e tal. Cara, que vão na caverna. É, cara, aquilo não era pra criança, meu. Eu tinha muito medo daquilo. Não, não era, aquilo era muito legal. Cara, não lembro nada dessa porra. Não, aquele da geladeira também botou pânico uma geração inteira. Você vê que nunca mais teve acidente daquele tipo. Sim, tá louco, cara. Porra, fiquei sem usar a geladeira tipo um bom tempo, cara. No mesmo, o Sr. Suíno, se no mito, diz: é impossível ler Origins e não lembrar da saga do Tio Patinhas. Eu só quero dizer que ele tem, só não tem razão, porque o Tio Patinhas é muito melhor que o Wolverine. Sim. É, agora tem mais alguns aqui. Vamos encerrando, como é tá. Que vai ser? Tá, vamos fazer a última rodada aqui, daí você desvazia as listas. Vai a Amaro? Sim, eu agora farei uma série de comentários sobre... Porque essa semana começou com o Old Boy, né? Eu falei muito do Old Boy. Aí o comentarista, eu coloquei no post sobre o mangá, o comentarista disse o seguinte: bebendo, dormindo no chão do bar e atendendo telefones. E parafraseou-me. Aí ele colocou: ou seja, é a vida do Evandro. Olha. Não posso negar. Triste mesmo. Aí aqui no post do Zinda, o Old Bollywood, né, a versão Bollywood do Old Boy, o comentarista colocou, me parafraseou mais uma vez, disse: filmes indianos pode estranhar é a total falta de cenas musicais durante todo o longa. Aí ele colocou assim: as cenas de danças em filmes indianos servem para representar sexo, já que não podem mostrar esse tipo de cena. O que é estranho para um país que escreveu o Kama Sutra. Aí ele continuou: daqui a pouco teremos Cangaço Boy, onde o Hellboy fica 15 anos preso por uma vingança do Mauá. Aí vem o PCB e responde, né? Ele começa agora a sessão de possíveis versões de Old Boy. O Segboy. Um cara tem um microfone de bosta no PC e depois de 14 anos continua com um microfone de bosta. Godoka Boy. Um médico prescreve dipirona para crianças de 3 anos e depois de 14 anos vai prescrever dipirona para os filhos de tais crianças, que agora cresceram e transaram mais que o Chico Bioca. Ou Boy, que é a versão do Coruja, né? Após 14 anos, Coruja descobre que as lombadas já salvaram e continuam tortas, e que agora só indianos bilionários conseguem comprar igomose a preço de capa. Frog Walken lança mais 3 versões. Manhattan Boy. Após 15 anos, decide ir atrás de quem roubou o seu estoque de bala Juquinha. Por uns 10 minutos, pois esqueceu tudo após um trip louco. Vini Boy. Após 15 anos, continua com a mesma aparência e constituição física, pois não deu moral pro passar do tempo. E pra finalizar, temos o Gariba Boy, que apanhou tanto da vida que após 15 anos continua apanhando da vida. A vida, assim como usou o mago, é implacável. Um brinquedo de madeira, Deus! Nesse post também teve o Better Call Harvey, que falou o Harvey Boy, que é um jovem mancebo, passa 14 anos lendo One Piece, pra finalmente descobrir o que raios é o tesouro, pra só depois saber que o mangá vai durar mais 14 anos. Esse é mais próximo da realidade, né? E o Boy Balburdia, ele fez mais uma versão do Sig Boy, que é um homem passa 14 anos trancado num quarto até que descobre que foi tudo uma viagem de drogas e a porta sempre esteve aberta. E aqui eu tenho duas futucadas no Godoka. É assim, no post Darth Vader, o Esquadrão Perdido. Aí o Bedekal Harvey colocou: mais uma ruim, Godoka? Tá na hora de fazer um post. O que fazer com as HQs ruins que calham aqui em casa? Aí outro post dele que é Cavaleiro das Trevas 3, livro 6 e 7, isso tudo é uma bosta. Aí o PCB coloca: pergunta nível chave sobre a avó do Seu Madruga. Godoka, Poço de Lázaro restaura cabelo? E o Godoka elegantemente responde: faz crescer os cabelos da buceta da sua mãe, só que deixou ele temporariamente louca. Louca pela minha rola. Caralho, que gratuidade. O Godoka foi com os dois pés no peito, cara. Ele deu a de Júnior Baiano na... Né? É? Violão. Caralho, cara. Que violência. Tesoura voadora. Velho, eu perdi o time na, a, uma, 40 minutos atrás, que tava falando do post maluco do Manhattan, né? E ele fez um post que é a astomística aplicada ao fracionamento de bandejas de isopor. Esse post sensacional. Aí o inconcebível Bob... O inconcebível Bob Barbúrdia fez um comentário que eu também me coloquei na, no mesmo, na mesma situação dele, né? Que ele escreveu assim: que mundo é esse que eu tô, velho? Muito pertinente. Eu acho que é o último que eu tenho aqui, eu pensei que tinha mais. Ninja Slayer é a nobre arte de ser bom e ruim ao mesmo tempo. O comentarista coloca: Jiraiya é o ninja que vale, usa armadura, tem robozão e defende um pedaço de rapadura com entalhes. Meu herói. É, eu não lembro quem foi, eu não separei, cara, eu vi assim, mas alguém falou assim: é esse tipo de post sem nenhuma razão que separa o Super Amigo dos outros. Ah, tá aqui, eu tenho ele aqui, ó. Foi do Bob Balburja, cara, também. Deixa eu tá aqui, ó. Foi no post dos ex, top 5 sofás pra dormir. Sim, eu vi isso também. Aí ele botou aqui: é pra esse tipo de post totalmente fora do normal que o Super Amigo se destaca dos outros sites. Quem mais falaria sobre sofás bons para dormir? Inclusive, eu gostaria de aproveitar que vocês falaram e para ler comentários do meu post chamado Top 5 Posts Top, que são top e um, em um top. Eita porra. Que é um top 5 tops de tops do melhor... coisas do Super Abyss. Sim. Certo? Tô confuso agora. Nossa, é um Inception, um top dentro de um top. Pera aí, eu vou mandar o post aqui pra vocês entenderem, porque eu acho que vocês não viram essa porra. Eu vi porque eu comentei. Eu li, cara, mas não quer dizer que eu entendi. Eu... Verdade. Aí tem o melhor top de todos, que na verdade é o melhor... Não consigo ler, pô. É o primeiro lugar que é o top melhores armas e habilidades já vistas por mim, parte 3. Que é um post aleatório do Segui, cara. E daí o comentário do Evandro. É um post aleatório do Segui, cara. É muito aleatório, porque ele começou pela parte 3, cara. Sim, ué, não, porque ele é porque a gente definiu uma ordem, isso. Tá ligado? Do post. Exato. Eu, o Segui e o Godoka iam fazer, cada um ia fazer um. Só que nem o Godoka, nem o Segui começaram deles, tipo, por uns 3 meses. Então o Zoeste foi o primeiro a soltar, tá ligado? E pra mim era a parte 3 que era pra soltar, então eu coloquei a parte 3 primeira. Caralho, cara. Velho, é muito pior do que parece. Eu lembrei que eu tive uma crise de rage com o Godoka, depois eu falarei o que foi, mas eu tô com medo de mim mesmo nesse negócio. Fala aí, Vini, fala aí, Vini. Não, deu só um comentário do Evandro, que foi o seguinte: lembro que esse top de armas foi muita safadeza, minha lista de armas repetidas de outros posts que eu só copiei e colei texto nos outros. Pra vocês verem, cara, que Super Amistos, velho, Super Amistos é isso aí, cara, a gente não mente pra vocês não, cara, a gente, cara, promete, a gente cumpre. Eu fiz o meu top de armas, né, cara, aí eu fui olhar o post dos outros e eu disse: pô, esse aqui já falaram. Aí eu fui lá e copiei o mesmo texto e colei no meu. Aí eu: ó, esse aqui já falaram. Eu fui lá no outro post e colei no meu. Tinha uns 4 ou 5 itens da minha lista que era só um Ctrl-C, Ctrl-V de post de outra pessoa. Safadeza master, cara. O que tu ia falar aí, Amaro? Voltando aqui a um negócio que eu pensei em copiar. comentário, né, que eu fiz no post do Walking, só que eu fiquei com medo, porque eu fiz isso mesmo, eu tava com muita raiva, então. E foi no post do Cavaleiro das Trevas 3, livro 6 e 7, isso tudo é uma bosta. Vocês estão vendo essa imagem que eu mandei aí no Discord? Sim, sim. Pronto, aí começa com isso, né? Vamos às minhas perguntas e observações. 1. A Carrie Kelly se transformou no Duende Verde Mariachi? Que porra de uniforme de fruta é esse? Que é esse daí que eu mandei, Mari. Aí 2. O Godoka disse assim: nesse formato de luxo que faz você pagar caro pro lixo. Aí eu falei, correção. Nesse formato de lixo que vai você pagar caro como se fosse de luxo. Essa porra desse negócio com a grossura de um pau de japonês não vale R$9,90. 3. Se vou correr atrás da edição que perdi, isso o Godoka falando, se vou correr atrás da edição que perdi, talvez, já que para repassar para algum trouxa, essa meta tem que estar completa. Já vou me respondo. Correção, não. Você vai comprar porque você tem toque. 4. Ainda sobre o tópico 3. O tal trouxa provavelmente vai comprar mais barato, já que duvido você achar alguém que pague R$9,90 em cada edição. Se conseguir, parabéns. Se não, faça as contas e do que eu quero dizer. Né? Aí o 5. Aí foi ele falando. Eu só tô comprando ainda essa merda porque os posts pro site rendem acesso e não estou mais familiarizado além em scan. E eu vou responder. Não ouse usar o nosso sagrado site pra justificar a sua doença. Amaro pistola. Exato. E o sexto e último item é: eita, tive que editar, pois lembrei que esqueci uma coisa. Nossa, que paradoxo. Não ouse falar mal de A Última Trepada, que foi aquele encadenadozinho do John Romita Jr., né? Que é A Última Cruzada, que foi a única coisa boa que saiu no meio desse saco de lixo encadenado de 20 páginas a R$9,90. Entenda, eu disse boa, não sensacional bagaraio. Sejamos realistas. E essa foi a minha revolta. Rapaz, Amaro, pistola. Não, eu fiquei lendo isso e disse, eu fiz isso? É que eu não aceito alguém pagar R$9,90 nessas porra. Tá muito, é muito cara de pau. 20 páginas, porra. Eu não pago. Eu vou ler os últimos comentários que eu tenho aqui, então, pra gente encerrar, cara. Eu tenho aqui no pesquisa do site 97, que teve um termo que era Pornstar Go aplicativo. O PCB falou aqui, fiquei imaginando o Marcel viajando o Brasil pra conseguir capturar um roco. Acho justo. E o Better Call Harvey comentou que semana que vem choverá pesquisas de ninja condenado pelo bigode no site. Trailer da Liga da Justiça, que eu acho que é um post do Amaro. O Buma Pelada comentou, que coisa horrorosa! Tá tudo errado, olha que desgraça. O meu post do Resenha Mais 18, Mighty Muffin Pounder Rangers. Melhor cara aí, não. O Dodge, que eu acho que eu não lembro, eu vi o comentário dele aqui, mas acho que ele comentou recentemente aqui no site. O Dodge, ele comentou, por que isso, cara, tão grampeando alguma coisa aí? Não, é que eu consegui derrubar a... Ai, caralho, consegui derrubar. Ele se derrubou. Eu derrubei a minha perna e botei ela no lugar com a minha perna. Ah, muito bem. Eu pensei que tinha dado um impô em tu mesmo. Tá bom. Não. O Frank Moisés, ele comentou, nossa, velho, olha esse Megazord com peitos feito de pinico. Não tem como estar errado. O Egon botou, puta que pariu, rindo, feito um retardado dessa merda. E o Dodge, tinha esquecido aqui de comentar. Porque ao ver os Rangers dessa paródia, me lembrei do UFO PORNO! O pornô é muito clássico, cara. E aí, eu acho que por último, o último comentário que eu tenho aqui, cara, é o do Enquanto Isso na Sala da Delícia 7, nós manjamos como fazer dinheiro fácil e rápido. Eu só vou citar um comentário do PCB que foi. Que ele citou uma das frases do post que é: Zueste, falando em dar o cu. Aí o PCB botou: quando você percebe logo na primeira frase que está lendo um clássico. Então, estamos aí pra encerrar, né, cara, com essa frase sensacional. Então acho que era isso aí, pessoal. É isso aí. Já tem uma, acho que deu uma hora e meia de podcast. Puta que pariu, ficou comprido pra porra essa merda. Ah, 6 meses, né, velho? Porra. Vini, Vini, marca pra daqui a 3 meses na próxima leitura, por favor. Já tá marcado aqui na minha, no meu sistema analógico de organização, porque. Conhecido também como bloco de papel. Porra, não acaba com a graça do bagulho, cara. Porra. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima leitura. Falou, abraço. É na mão. Odeio leitura de comentário. Tá, filha da puta. Que estalhar no cu. Isso é lá, por isso. Ele perdeu o cu no Vietnã, isso aí é uma prótese de porcelana. Ha ha ha ha.